Lagoa Boa, tá? 3217, cruza o 247, escuta. Falou aí do 3217, desce para 4 mil pés, chegada 11, ajuste no 015. Ele 15, qual a informação, Delta? 3217, a 4 mil. Autorizado a ingressar na pista, ok? Eu vou ter que remeter agora o tráfego na final por conta disso. É Portugal 021, grow up now, ok? Grow up. Pega lá, Portugal 021. Going around now, okay? Climb to 2,000 feet and stand by for the for call the control. Copy, going around, maintaining 2,000 feet straight ahead, Portugal 021. Pátio India e Alfa, ponto espera, torno no 86. Pátio India Alfa, 284, empregado. Solo São Salvador, 35627, muitíssimo boa tarde. Nós temos informação, Romeu. E acorda na nível 130 para a capital sergipana. Mantém cabeceira 10. Ok. Lamento, nós podemos fazer, pedir desculpa pelo ocorrido. Gente. É Portugal 021, call now, Salvador Departure Control 120.8. Gente, 120.8, Portugal 021. Opere 1208, aciona 5117, Cotejo. Eu gostaria de solicitar nível 130, por gentileza. Ok, aguarde um minuto, só que eu irei correr na concentração. Escola suíte, Cotejo. No 2, está pronto para o push? Chamem táxi. 5627, já coordenado com o centro Recife. Então vamos pagar a cópia novamente. Autorizado Aracaju, nível 130. Decola pista 10 com curva à esquerda. A saída será ainda por Cacazu. O controle, operei 1208. Aciona 5117, cotejo. Salvador, eu chamo a emissão, encontraram na emissão. Tá visto 4462. 1807, Floyd Duna, 1807. Duna, 1807. Cadê 4462, Floyd 286, Pomposo. 286, obrigado, bom dia. Vamos lá, Aracaju autorizado 130, Golf 677, decola 10, curva esquerda, saída Puca, transição Caju, controle Operino 208, aciona 5117, Cotejo. Vector 27, localize the course. Pode fazer o ponto. Transição Aracaju. Frequência de controle de saída 1208 e aciona 5117. 5627 da treta. Ok, apenas por solicitação do centro, vamos modificar o transponder para 0263. Transponder 0263, o restante de autorização permanece. Correto, quando pronto, também posicionamento no passo 3. Afirmativo, vou chamar aí. Salvador, uma boa tarde. Ah, eu tô ouvindo, não sei. Quero que você faça o meu. Quanto custa a autorização Brasília? 300, não dá, é o 4, 0, 6. Controle, Vitor Mike Quebec está descendo para a onda de 500 na proa de Veracruz. Desça, Vitor Mike Quebec, desça e atinge o Vitor 1.500 após Veracruz Paripe. Desça e atinge 1.500 após Veracruz Paripe. 8, aciona 513, Cotejo. Chinelo 63, 2-1, autorizado Brasília, nível 320, via Upper Zulu 17, decolado 10 com curva direita, após decolagem, perfil Arbor, transição alerta. Controle 120.8, transponder 5113, por Chinelo 6321. Correto, quando pronto, chame posicionamento no 04. Chamarei, obrigado. Oregon 807, uma milha para o externo, está estabilizado. O 807 abaixo do externo. Cortará no externo. Matheus, você tá uma milha de duna, tá ok? Ah, duas milhas, zero, duas milhas agora, o 807. O 63, 15 após o tráfego na final, pode ler a antena 10? O senhor tem condições de agilizar as manobras para decolar sem autoridade pela torre? Com certeza. Afirmativo, então a passagem do tráfego já está indo curtíssima, o senhor agiliza as manobras e alinha o tempo. Agilizando as manobras, 6315. Seja só Recife, Alisson, quando possível. E a saída será Pucca Aru? Afirmo, Pucca Aru, a saída é base de cópia para Recife, o gol 9039. Guarda. Solo gol 9649 para o táxi, nosso COB é uma centena cravado, uma centena, 2 horas e 20 e Altena Aracaju. Via Índia Alfa até o ponto de espera, conexão chama a torre, frequência 1186, estado 10015, bom voo. Ok, ok, 2015, ponto de espera 186, Índia Alfa, gol 1649. Gol 9039, Recife 350, pronto, cópia. Afirma. Autorizado, Recife, nível 350, via Peruífico 58, decola 10, curva esquerda, saída Pucca, transmissão Caju, controle, opera em 1208, aciona 5076, acontece. Autorizado 350, para Pucca, Caju, 128, 57000, gol 9039. Confirma apenas o transponder? 0076. Correto, quando pronto, são em posicionamento, confirmando o gate? 8. 08. 58. Faz controle? Possibilidade do nível 150. Azul, bom dia, boa tarde, azul 4462, livrou na foto. A Alfa, reporta antes da Juliette. A Alfa, reportante da Juliette, 4462. Boa tarde, gol 1396, informação 1-1. 396, desce para o 050, chegada Mari. 050, Mari, 396. Portugal, 021, está por que toca mais, irmão Deus. Complete and tower 18.6. Tower 18.6, cuidado, obrigado. A gente alterar nossa subida, vou solicitar para subida Conde. Vamos olhar com controle, minuto só. 1807, ponto autorizado, cabeceira 10. Vento, uma centena 9, não. Fechado, pois não, 1-0-1-8-7. Vamos ao Portugal, zero to one, LS final, runway. Ok, a Portugal 021, procedure approach, I will report runway vacated. Continue approach, Portugal 021. Continue your approach, I will report runway vacated. Yes ma'am, I'll continue the approach, stand by clearance. Minha 315, decola 32, chame controle no 208, bom voo. 208, boa. Boa tarde, eu venho a 305, decolando da El, passa 2000. Esse nome é 315, contato radar, da 360, saída da El. 360, poderia voar direto da El? Autorizado. Direto da El, obrigado, 6315. Voo 807, solo 33, direito no 219. Direito 219, boa. 62. Juliette. Você para 2.500, está aí, esquema da 1015. 1, clear to land runway 10, winds 110 degrees, 9 knots. Clear to land runway 10, Portugal 021. Repasse pronto novamente. Voltará pronto novamente. Portugal 62, como é que liga a Juliette, porta número 3? E a Juliette para o 034462. Salvador, o Oscar Lima Eco, Paris. Oscar Lima Eco, reporte na rotatória. Juliette reportará na rotatória, o Oscar Lima Eco. Controle Salvador, Azul 4, meu senhor. Chegou aqui, tá pronto, tomou o pushback do 6203. Tá autorizado, chamar pro táxi. Chamar táxi 6203. Mono, 1-3-3-2-5. Afirmativo. Só isso para informar o Volkswagen do Air Portugal que arremeteu já na final. A emissão da sede de aeronáutica decolar para seu ponto de espera. Você poderia informar só o call sign do seu TAP, o indicador dele? 021. Eu vou para 021, ok, obrigado. Zulu 44, saída da EU, lenta EUDIS. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5115, proteja. 340, autorizado, confirmado o plano de voo, 3LU 44 da EL, Leda, EUTS, decola da 10 com curva direita, 288 controle e o transponder 5115 da 3155. Controle 120, decimal 8, chama para pushback sonamento. 208, chama. Próximo a Juliette, 1807. A gente mantém a posição. Mantém a posição, 1807. Logo do rotar, Portugal 021. Boa tarde, Portugal 021, taxi via Alpha, maintain position before Juliet. Taxi Alpha, maintain position before Juliet, Portugal 021. Padrão Web 5729, Senha Romeu, passa 240 para o 160, boa tarde. Adiante 5729, despegue nível de voo 060, chegada bom, correção, bom. Temativo, entrada bom, desce o 060, Web 5729. 2 milhas, o Oscar Lima Eco, mantendo a velocidade. Número 7, após o Rochonera à sua esquerda, livrar para a parte 3, táxi via Juliette, portão meia dúzia. Pausa Chanel, livrar para o 3. Vira essa parte com o portão no meia dúzia, igual no 807. Prossiga. Esse é o Romeu, aviação geral, com voo visual para a Chile. Sim, é o Zulu Bravo Mike. Correto, mapa Romeu, Zulu Bravo. 9, decola 38, chame o controle no 208, bom voo. O voo local, Cairo Lorenzo, 1.000 pés, corredor axé, decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 0117, coteja. Voo para Cairo direto, curva direita após a decolagem, controle 120.8, 0117, transponder, Zulu Bravo. Planejamento correto, chama para acionamento. está pronto para o acionamento. Autorizado, chama para o táxi. Patrulha 2230, desparo de voo 050, chegada a mão. 050, chegada a mão, 2230. Thunder off. Roger. 140. Oceania 365, chame Recife, 125, Lima Time, 13325. 25133325, boa tarde. Pouso autorizado, cabeceira 10, vento 1099. E livre ponto 3217, pilão com a nave correndo a 17. Lima Eco, solo 39, confirme o pátio. Pátio 3, principal. Qual pátio? Pátio 3, senhora. Principal, 3. Ok, pátio 3. Libere na próxima esquerda, prossiga até a Lima. Na Lima vai manter posição e chamar o solo em 1219. Livra na Lima, mantém posição 219. Graças, bom trabalho. Para 2010, que na Delma 015, autorizado sinal LS, é ponto estabilizado. 2000-1015, é ponto estabilizado, X-ray 10, gol no 396. Decima 8, aciona 0171, no cotejo. Salvador, ponteira 1-4-3-7-5, informação alfa, de audição. Ponteira 1-4-3-7, sem identificação. Decimal meia, bom gol. Gente, nove. Aguarde para o pushback de sonamento, 3155. Guarda. Para o táxi Chanel 6203, nós estamos em 102, autonomia de 344, com fins alternados. Disparo positivo 050, chegada Mari. 050, chegada Mari. Fiz lá com o campo, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, Sami Torre 118, decimal meia. 118, meia Quebec. São Oscar Lima Eco. Batei a posição. 9. Direita 209, essa 3217. Sou Salvador, está passando pelo Tomai Quebec, boa tarde. Tomai Quebec, muito boa tarde, autorizado final da 17, informe o final de 2 milhas. Autorizado final da 17, reportará final de 2 milhas, Quebec. 2190, 2230. Carro número 3 na aproximação, passarei 2230. Ciente. Passante Juliette da 3217. Observe a parada do Air Portugal, táxi via pátio principal, chame através do portão meia dúzia. Gente, observando o táxi, chamará no portão meia dúzia, o Oscar Lima Eco. Eco Delta, prossiga. Autorizado o Manati, no meu pé, escolhedor axé, decola da 17, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 0125, coteja. 2, 1, 3, autorizado. Alinhar e decolar, cabeceira 1, 0, vento 1, 1, 0, graus 8, 9. Alinha e decola 62, 1, 3. Delta 2 a bordo, altímetro 1, 0, 1, 5. Para acionamento, torre 1, 8, decimal 6, bom voo. Para 2230, reduza para 1909 mais. Reduzindo para 1909 mais, 2230. Ad 5729, desça para 2010, QNH 0105, autorizado sinal ilhante, ponto estabilizado. Estimativo, desce 2000, MLQ, já pode estabilizado, Ad 5729. Suco, refinamento é com solo, tá ok? 1219. Alfa e no ponto de espera, torre 1-8, sinal 6. Solo, Oxenem 6327 para o push acionamento. Ouvinte, aguarde para o pushback acionamento 6327. Aguarde a solo, Lima Eco, portão 612. Oscar Lima Eco, táxi para aviação geral, reporte ingressando, pátio 3. Gente, portará ingressando, o pátio 3 do Oscar Lima Eco. 3155, agora tem 09 da companhia e vai ingressar para o setor. O gol 9039 está no 8 para posicionamento. Aguarde o número 2 para pushback no setor. Aguarde o número 2, gol 9039. Prossiga. Qual seria o número para pouso, por favor? Número 1, 5729. Há uma chance de voar a Tuna ou Índia Terra? 5729, mantenha a chegada. Ok. Ok. Pressiono 43, o Oscar Lima Eco. Gente, siga o sinalizador, Oscar Lima Eco, frequência livre estacionar. Sim, sinalizador, frequência livre. Grato, um bom trabalho, bom fim de semana. 3217, táxi via Juliette, portão 10. Juliette 10, tô 3217. Magnética 140 de Sintra. Gente, esquerda 085, alimentada pela magnética 140 de Sintra, 2230. Chamador, muito boa tarde, hoje é 6213, decolado, se escuta. Esse é 6213, contato radar, sua 360, saída da EL. 360 da EL, autorizaria por gentileza pro de bridge, pro 6213? Aguarde coordenação. Obrigado. 396. Liberão, fala, pode prosseguir o táxi até o Oscar, ok? Vender Alfa, o senhor já vai prosseguir para Oscar? Correção no 10. Estou com a direita para a 130, desça para 2010, QNH 015. Direita 130 para o lote, descendo para 2010, 2230. O 6213 poderia voar a bridge? Se quiser pode ingressar via Charlie, tá ok? Via Charlie, já. 1396, solo 48, direito 1219. Paulo Chané, 3-2-1, tá na posição número 4, puxa acionamento. A gente aguarde para o pushback, 3-2-1. Guardando. Solo 6327, para o táxi, 8-2, 3 horas e 20, alterna Salvador. Afirmo, 6327, altímetro no 05, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 18, esse é o meia, bom voo. Índia Alfa, no ponto de espera, 118, 6327. Salve, Batante, gol no 396, ingressa na Alfa. Boa tarde, no 396, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 396. Reposte do externo. 5729. Reposte do externo. Mike, Eco Delta, alinha e mantém, cabeceiro no 7. Nome 6327, o ponto de espera, pronto. Mantém o ponto de espera, 6327. Mantém o ponto de espera, 6327. Papá Romeu Zulu, Bravo Mike, decola 50. Curva direita, reposte cruzando a final da 35. Repassando a cruzando, final da 35, curva direita, Zulu, Bravo Mike. 5729, passou de carro, baixa o travão. 5729, ponto autorizado, cabeceira 10, vento no 20 graus, 10 nós. Depois, sonha, prossegue, pode ver 5729. Gente, transpondo 0161, não confia em pessoas a bordo. 7 a bordo, altímetro no 0, no 5, para acionamento torre 1 no noite, esse homem é bom voo. Puxa acionamento, trip 5627 no pátio 3. Autorizado 5627, chama para o táxi. Chamá-lo, Emerson. Previsão para o 6321. Aguardando a aeronave do outro lado do pátio, que vai sair no táxi. No máximo 5 minutos. Muito obrigado. O 396 mantém posição aqui da Juliette. 1208. 1208, Zulu Bravo Mike Grato. Para o táxi está 3155 com 90 a bordo, autonomia de 4 horas e 20 minutos, para Fernando Galeão. Saiscoi 17, Nogalma 015, reporte farol da barra. Reportará farol da barra, o Zulu para Pai. Passarela 2230, centralizado. Passarela 2230, completo sinal, chame torre, 118 do sinal 6. 118, 2230. São com a equipe de solo, após passagem do TAM, saída da retaguarda, autorizado o pushback, acionamento, chama para o táxi. Afirmativa, após o TAM, chamará para o táxi. Mike Eco Delta autorizado, decolagem cabeceiro no 7, vento 120 graus, 9 nós. Honro no 396. Qual o portão previsto? 08. E no aguardo? Decimal 1, 3, 3, decimal 2,